é o rei da gripe, Walter Lulu 10, aciona 5143, controle de saída 120, última 8, azul 4207. Portão 1, não chame pronto, 4207. Chega pronto, 4207. É por causa do horário do plano, ok? Ok, autorizado o táxi, reporte para ingresso, Alon 7. Tá autorizado o táxi, ingresso, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Olha o TREP 5595, possibilidade da presente a Pro Helios? Igual com a Aeroda. Ok, isso aí. 120 graus com 10 horas, autorizado decolagem da 17, Lima Papa Mais. Autorizado Lima Papa Mais, decolagem. Igual com a Aeroda? Afirma ativo, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, chame torre 11895. Web 5728, sendo identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Identificou 060 na Mari 5728, pode vai, sabe? Torre Salvador, Fopa Tango, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, chame na final da 17. Trem baixado e travado, o vento 120 com 10, altímetro 1019. Formará, Golf Kilo Oscar. Controle aí, Salvador, papá, papá, Lima, papá, Mike, decoladão no site. O tipo do Golf Kilo Oscar? Tipo Golf Kilo Oscar? Confirme o tipo da nave. É um Eco 1010, bandeirante. Ah, tá, é só pra confirmar que no meu sistema saiu como se fosse um Brasília, um bandeirante, ok, gente. Ok. Controle 5728, poderia levar na Proide TAP? Web 5728, vai na Proide Mário. Mantendo Mário, 728. Gol 1738, desça para 2000 pés, ajuste no 099. 2000, estado no 099, 1738. Web 5728, autoriza 3000 pés, ajuste no 019. 19, 5728. Poderia liberar o 9738 da recepção em TAP? Gol 9738, liberado. Obrigado. Uma papa mais ingressou na check 500 pés. Vem para o controle? Uma papa mais ingressou na check 500 pés. Gente, Lima Papa Mike, reposte no Sarana da Barra. No Sarana na Barra, ou Lima Papa Mike. Prossiga, Força Aérea 8764. Salva Comendador, boa tarde. É o gol 1260, centro do Assis, bloco 08. Autorização para Recife, nível 37. Comendador 60, Guarda Copa, 1019. O 050, chegada Mari. 4060, azul, bom dia. Azul 4060, ação de identificação, chegada a Mari, dessa planilha de voo 060. 060 na Mari, 35595. Prossiga 35595. Cidade de ascensão 1960. Aguarde 35595. Gol 1738, autorizado final ILS, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, reporte no localizador 1738. Oceano é 6200, autorizado 4000 pés, ajuste no 0119. 4000, 6200. Trip 5595, suba, nível de voo 1160. 5595, 1160, como final. Lima Papa Mike, reporte livre no STR. 6200 pode descer direto a 4000, desconsiderando a etapa. Autorizado, pode descer para 4000 pés, Oceané 6200. Grato, 6200. Fiscalizador, o gol 1738. Gol 1738, compete a final, chame torre 11895. Passa a torre 1895, boa tarde. Oi, Salvador, gol 1738, passou o Duna. Bom, 1738, reporte de marcador, trem embaixado travado. Encontrar final com o trem embaixado travado. Autorizado por procedimento, 5728. Web 5728, desça para 2000 pés, ajusta no 019, autorizado final ILSX, reporta estabilizado no localizador. 2019, reporta estabilizado, 5728. Na pista no 019-738. Estou no corredor. Na posição no corredor, já passou Veracruz? Está passando caixa prego no momento. Gente, reposta através de Veracruz. Papatango Bravo que Luiz, que sente, foi na proa da rotatória. Reporte de Zalco Campo. Que Luiz, que o Índia November Alpha está à sua esquerda, aproximadamente uma milha. Se aproxima da rotatória visual com campo, Índia November Mike. Índia November Mike, chame torre 11895. 11895. Lima Papa Mike, ciente, frequência livre. Oceano é 6200, desça para 3000 pés, ajusta no 019. 3019. Azul 4060, desça para 4000 pés, ajusta no 019. 4019, bacana já. Onde é o Índia November Mike? Já vem meu Mike, prossiga. A rotatória prosseguindo para a pouso na 17. Já vem meu Mike, reporte final de 3 milhas na 17. Rotará final de 3 milhas ainda, não vem mais. Sou Salvador, bom dia, web 5728. Web 5728, continua a aproximação, reporte baixado travado. Reportará baixado travado. Já baixado travado, 7028. Web 5728, ciente, aguarde autorização para pouso. Guardando, 7028. Oceano é 6200, desce para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado final ILSXO e reposto estabilizado no localizador. 2000 pés, reportaria ILS 6200. Doutor, gol 1260. 38 no solo, azul 6. Livre direita, solo 121, décima 9. 219-7738. Torre Salvador, gol 1260. Bom, 1260, prossiga. Nós perdemos contato com o solo aqui, tá pra autorização 3705. Chame o solo, 1219. Vou voltar lá. Tem autorização do 260? Voo 260, autorizado até Recife, nível de voo 390, via Peruísque 58, decola da 10, com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, transponder 5144, controle 120.8. Aprovado 390 para Recife, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, Jamo. Transponder 5144, controle 1208. Uno 1260, correto? Repartição para puxa funar. Gente, boa, 1260. Fala, boa tarde, boa noite, 38, livrou. 10 graus, 1109. Pois autorizado, web 728. Seguinte 05, 1738. LS, Oceania 6200. Oceania 6200, chame torre 1895. 1895. Torre, Oceania 6200. 200, continue a aproximação, reporte você através. Reportarei. Estabilizar no localizador. Até 2000, vai reportar estabilizado o localizador da X-Ray 40601. Gente, autorizado corredor AXEM, reporte no farol da barra, Força Aérea 8760. Força Aérea 8760, confirma sua altitude. Novo 360 e aguarde instruções para pouso. Eu sabia, beleza. Mais um 360 pela esquerda. Paulo Salvador, Azul 4207, na posição 1, para a esquerda. Azul 4207, autorizado por chuchonar, reporte para táxi. Alô Salvador, bom dia, Web 728, livrou. Web 5728, prossigo o táxi pela Alfa, reporte Enzo Juliette. Alfa, reporte Enzo da Juliette, 5728. Desça para 510, ajusta no 019, força aérea 8764. P5595, chame Centro Recife, 13325, alterna 1251. Trip 5595, na escuta? Eu não sei. Centro Recife, 13325, 2515. Gente, Trip 5595. Observando, acha na curta da 19. Ok, prossiga aí na final da 17, agora de pista livre em General Airlines. Ok, gratidão. 63-6200, só para informar a sua esquerda, até a aeronave de pequeno porte aproximando para o 17, sem interferir na sua aproximação. Ok, não está visual, mas tudo bem. Está com 70 de grau. Tá ok, na final aqui já vai pousar o chão. O 2560 está na parte de detalhe, solicita adicionamento e destaque para a parte de autoridade. Fusera 2560, qual foi o horário do seu plano de voo? Agora é somente traslado do pátio de militar para o pátio de autoridade. Gente, autorização, se reporte no hotel. Votará no hotel, 2560. Web 5728, autorizado em ingresso na Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, 7, 3, 3. 4060, Azul. Azul 4060, chame torre 11895. 1895. 200 no solo, 21. Libere direito no solo, 121, décimo 9. Direito, 1219, me chamando. Mari 070, 6275. Eu vou direto ITAP pro 6275, controle. Autorizado ITAP, eu chamei 6255. Tá. November Mike no solo aos 23, confirme por gentileza o parte de estacionamento. Já November Mike, ele vira à direita ao estacionar a frequência livre. ...764, ciência, reporte no Travesse Pituaçu. Alfa, entre a Juliette, 6200. Baixou, travou, passou assim, 4060 azul. O 4060, tráfego avistado, tem livre pouso na 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0, 4060 azul. Paulo, com azul 4207, tem 101 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna em Campina, pronto para o táxi. 4207, autorizar o táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Via Índia, ponto de espera, torre 18895, ajuste 10019, 4207. Xanay 6200, está autorizado o táxi Mira São Juliette, portão 03, atentamos o tráfego da Azul. Ok, para o portão 3, observando a aeronave da Azul. Índia November Alpha, desça para 1.500 pés, vai na proa da rotatória, reporte de Zalco Campo. Sucesso aéreo 2560, mantém esse hotel, chame a torre 118, decimal 95. 740, ação de identificação, chegada a Mari, desça com nível de voo 060. Comare 060, seria possível voar da presente ITAP? Autorizado ITAP, web 6740. ITAP 6740. Zero de Bruno, na sua escuta. Azul 4060, você tem o táxi via Alfa, é parte da Juliette. Via Alfa, é parte da Juliette, 4060. 02560, está autorizado o táxi via pista até o pátio da autoridade, não me escuta permanente. Via pista até o pátio da autoridade, 2560. A polícia vai tentar a polícia para o posto de seguro. Senhor Dael, lembra, após ir. Dael, destruia. Lato Salvador, bom dia, 3191. Galeão, nível 340, informação November, pronto para a cópia. Então, 3191, November confere, nível autorizado é 380, aguarda a coordenação para 340. Aceito 38, então 3191. Então, 3191, autorizado para o Galeão, no nível 380, via Alto Zulu 10, decola 10, com primeira curva direita, seguida da Eolenda, após o abridge, onde intercepta Alto Zulu 10, após conforme a rota do plano de voo. Transponder 5160, controle 120, decimal 8. Confirme apenas a posição que voa após Leda. Após Leda, voa abridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Echo. Autorizado pelo 380, pelo Upper Zulu 10, decola pista 10, primeira curva à direita, perfil da Eoleda, depois voa bridge, intercepta o Upper Zulu 10. Aciona 5160, controle de saída 120, decimal 8, então 3191. Chama a torre 11895. 11895, chamará, você 08764. Formará pronto, então 3191. Salvador, Alfa 08764. Alfa 08764, prossiga. Salvador, farol de Itapuã, seguindo para Aracaju, para o cruzamento do campo via litoral, cruzamento do prolongamento da pista. Que Alfa 08764, ciente, mantém-se em condições visuais, prossiga a linha do litoral, chame para cruzar o eixo da 1735. Chamará Alfa 08764 para o cruzamento da pista. Azul 4207, livre decolagem, 1110 graus, 109. Livre decolagem, azul 4207. Ciente, bom dia. Salvador, voo 1260, pronto para o táxi, com 188 a bordo, 188, 2 horas e 10 de autonomia, Serra Natal. Seguindo a descida do Oceané 6255. Oceané 6255, desça para 2000 pés, ajusta no 019, autorizado o final ILS, reposta estabilizar no localizador. 2019, autorizado ILS, reposta 6255. 2609, Azul 4207, decolado aos 30, chama o controle 1208. 1208, obrigado. Controle Salvador, azul 4207, da El, Leda Bridge, passa 1200 pés. Azul 4207, contato radar, saída da El, sub e mantém nível de voo 360. Sobe ao 360, azul 4207. Da presente, poderia voar posição da El, azul 4207. Autorizado, direto da El, azul 4207. Ciente, 4207, voando da El. 8764. Solutan 3191, está no ponte meia dúzia para pushback acionamento. Tan 3191, livre acionar, reporte para táxi. Está autorizado o funcionamento, formará para o táxi, Tan 3191.